Fandango, Excel Índia Bravo, informe local de estacionamento. Tabatão, Excel Índia Bravo, autorizado cruzamento de pista, reposte no pátio 5. Equívoco, só pra gente recapitular aqui, foi, a gente lhe chamou de Mike Eco Delta, foi isso? Tô averiguando aqui, obrigado. Torre Salvador, ponto 4299, ponto de espera da Quebec. Toro, essa Vitor Juliette ingressando no Interlagos, fora da rotatória. Reporte na rotatória, Papatão, Alfa, Vitor Juliette. Reserva a rotatória, Alfa, Vitor Juliette. Azul 4299, mantém a posição. Mantendo a posição, Azul 4299. A gente aguarde um minuto para 4. Claro, papapá, Mike Eco Delta. Pronto. Cinco 22 autorizado, decolagem em pista 17, vento 090 Brasil, no nono nós. Papá Romeu Serra Hotel Charlie, sob a restrita nível de voo 240. Restrito 240, Serra Hotel Charlie. Índia Alfa, aguarde cerca de 2 minutos para 4, ok? Índia 521, decolado aos 41, chame controle de frequência 119.35. 5220. Curima, que é o Zulu? Na escuta? Eu vou diminuir e acionar. Reporte pronto para o táxi. TP 5221. TP 5221. Contato radar sobre o paradigma de voo 160, sair da árvore. Ok, sair da árvore para 160. Confirme por gentileza se mantenha o perfil ou se está livre da restrição de passar acima dos 100 a 15 milhas. Zulu, Índia Alfa, pronto para 4? Zulu, Índia Alfa, autorizado para Encanta Moça, nível de voo 095. Decoda 17, primeira curva à esquerda, saindo no corredor forte. Controle operando em 119.35. Estou em 119.6, acione no transponder 5417, Zulu, Índia Alfa. Zulu Índia Alfa, modifica o transponder para 0260 e coteja o nível. Juliette, pronta rotatória, visual quadrado. Papacão, Alfa, Vitor Juliette, chame Torre 1 no 8-6. Torre 18-6, Alfa, Vitor Juliette. Ponto e táxi, chame Torre 1 no 8-6-2, ajustando no 0-4. Autorizado aviário bater, pistão no 7-4-2-9-9, está aqui na pista. Telefa. Ok, da presente, direto Telefa. Tá livre da restrição? Sim. Ajuda 299, corrige, autorizado a aliar e manter. Confirme, está autorizado a ingressar na pista, alinhar e manter na pista no 7, azul 4299. Continua autorizado a alinhar e manter, azul 4299. Gente, vai prosseguir no táxi então, para pista no 7, capiteiro no 7, azul 4299. Alô, Vitor Juliette, está na vertical da rotatória. Gente, prossiga até a rotatória, ao atingir, 360 pela direita, em espera. Alfa, Vitor Juliette. Salvador, bom dia, papapá, Zulu Índia Alfa, transferido do solo. Zulu Índia Alfa, prossiga. Zulu Índia Alfa acionado aqui no pátio 05, com destino ao Encantamoto, hein, Zulu? Ciente, número 3 para decolagem, aguarde para o ingresso, Zulu Índia Alfa. Aguardando, número 3, Zulu Índia Alfa. Gente, papá, papá, Mike Eco, Delta, frequência livre para coordenação. ...4299, restrito ao nível 040 até 20 milhas. Estou a 040 até 20 milhas de Salvador, do 4299. Afirmo, está autorizado decolar pistão no 7, o vento 090 graus, 089, azul 4299. 299, início de rolagem no 7, restrito 40 até 20. Afirmo, restrição 040, 20 milhas. Alfa Vitor Juliette, autorizado aproximar pistão no 7, chame na final normal. Quadernas 9, decolada de 47, controle de frequência 119, decimal 35. Decimal 35, obrigado. Controle Salvador, azul 4299. Azul 4299, contato radar, suba até o nível 040, saída da El. Da El até o 40. Informação. Reposta de fuso baixado e travado. Baixado e travado, exato, caixa dentro do Juliette. E máquina do Zulu, mantém a posição. Não tem, 5-4 no 4. Mantém 050, 354. Alfa Vitor Juliette, autorizado pouso, pistão no 7, vento 090 graus, 07 nós. Autorizado pouso, Alfa Vitor Juliette. 35414, desça para 2000 pés, autorizado início de procedimento NDV, pista 17. 2000 pés, autorizado início do procedimento NDV, o 35414. 414, reporte no afastamento. Meu porteiro afastamento 5494 da tripla. Atinge 40, 4299. Sente, autorizado nível de voo 320, azul 4299. Sobrou 380 no Israel. Botando Golf de Juliette, no solo aos 5-0, faço backtrack, reporte de ingresso no Pote 4. Grima aqui no Zulu, autorizado alinhar e manter pista 17. Que tá batendo golpe de Juliette? Lembra que nos luz? Não vai dar ruim, pô. Tem como agilizar o táxi? No bloqueio, iniciando o afastamento, trip 5494. Sente, reparte na perna base, trip 5414. Tomara na base, 5414. Mantenha a posição. O Lima Cruz, voo autorizado, decolagem de pista 17, vento 100 graus 069. Oceano 6250, desça para nível de voo 050, vem na proa do NTV de Salvador, pista 17. Proa, desça para 050, direto NTV de Salvador, para a NTV 57, Oceano 6250. Azul 4299, Sami Recife, é no 3533, decimal 25. 33 decimal 25 para o azul 4299. Girando a base, trip 5414. Sente, reparte na final, trip 5414. Controle Salvador, muito bom dia, Patango Lima, Crisolu. Trip 5221 no SEMI Recife, ano 33 decimal 25. Salvador, altura do táxi até o ponto de espera da Papá para o Lula de Alfa. Azul de Alfa, afirmativa, autorizado. Legal. Sair da Coral. 00 na Coral, Lima que zulou. Tempo 4 no 4, está me torrindo no 8 decimal meia. 18 meia, obrigado. Salvador, trip 5414, bom dia. Trip 5414, chame avistando a pista. Já está avistado, 5414. Trip 5414, a gente pôs o baixado travado. Autorizado o pouso, pistão no 6090 graus 079. Já tinha autorizado o pouso, se o trip 5414 baixado travado. Livre 5414 no solo 58, livre pista pelo Taxi Lima e chame torre frequência 1 no outro decimal 6. 18,5, 35494. 35494, correção, chame solo, frequência 121, decimal 9. Ah, livre, 29, obrigado. Pronto, no ponto de espera da Papá. Zulu Índia Alfa, autorizado a alinhar e manter. Alinhar e manter, Zulu Índia Alfa. Salvador, bom dia, o trip 5414, livrou o táxi nas suas costas. Trip 5414, bom dia, autorizado Lima, parte principal remota 1-4. Lima, parte principal remota 1-4, obrigado. Que o Zulu, informação Lima, ajuste no 0 no 4. Confirme o setor do voo. Confirme quantas milhas o que o Zulu. Ok, ciente. Confirme o pátio e pista que irá decolar. 4 no 7. Gente, aguarde um minuto para a cópia. Salvador, Índia Alfa, alinhado 1-7, pronto para decolagem. Índia Alfa, autorizado, decolagem pista no 7, vento 090 graus, 05 nós. Ok, iniciado. Azul de Alfa, decolado ao 01, chame controle, frequência 119.35. 119.35, muito obrigado, Azul de Alfa. Corrijo, mantenha minha frequência, reporte para cruzamento 228. Controle Salvador, bom dia, papapá, Azul de Alfa, transfere. Papapá, Azul de Alfa, mantenha em condições visuais a mil pés no corredor forte. Ok, meu pé, corredor forte, longe de alfa, totalmente visual. Essa é a eco, para continuar na descida? Estacionar 6250, desça para 2000 pés, QNH 1014. Autorizado início do procedimento NDB Salvador, pistão 17, reporte no afastamento. Espera 2010-2014, autorizado DB pista 17, 862, 50. Região 0016, afirmo que saiu aqui no plano foi DCT Bridge up 16 na rota. Após, conforme rota, up 16, Belo Horizonte, DCT Trive, após DCT Cúbila, DCT Cúbila. E a via foi o Pizulu no meio, que vem aqui na rota. Ok, recado do Sábio, obrigado. Nada pra passar. Sapatão Kilo Oscar Alfa, ingresso no corredor Bonfim, reporte em Paripe. Ciente, o Papatão Kilo Oscar Alfa, mantém 500 pés no litoral. Zulu em Alfa, chame controle de frequência 119 decimal 35. Pronto para cópia? Que o Zulu, autorizado voo local Salvador, Salvador, nível de voo 060. Decoda 17, primeira curva à direita, saindo na saída Arbor. Radial 262 até 40 milhas, controle operando em 119.35, toio 118.62, acionando no transponder 0127, Whisky Zulu. Que o Zulu, o procedimento foi correto, para acionamento, táxi, chame agora a torre 118.6, ajustando no 0-4, o Whisky Zulu. Salvador Zulu de Alfa, estima terminal às 15h30, só um minuto, por favor. O Zulu de Alfa, estima terminal a 1330, e o destino... 1530, Zulu Indy Alpha subindo para a linha 095. Certo, papapá, Zulu Indy Alpha. Oceano 6250, reporte na perna base. Tente 6250.